vida tu para no te quemar, olha que a fogueira já queimou meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, io, io. Cuidado para não se queimar, olha que a fogueira já queimou, meu amor. Nesta noite se fez chanta, todos não se cantam, abrigando o coração. Foguetes, cantos e troça, na cidade e na roça, em louvor a São João. Pula fogueira, ia, ia, ia, ia. Pula fogueira, io, io, io, io. Cuidado para não se queimar, olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, io, io. Cuidado para não se queimar, olha que a fogueira já queimou, meu amor. Nesta noite de fogueto, todos brincam sem medo a soltar seu pistolão. Aprenda, flor do sertão, quero saber se tu és dona do meu coração. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, io, io. Cuidado para não se queimar, olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, ia, ia, ia, ia. Pula fogueira, io, io, io, io. Cuidado para não se queimar, olha que a fogueira já queimou, meu amor.